quero confessar as minhas fraquezas, as limitações da minha fé. É tão difícil permanecer aqui de pé. Agora é normal. Valores se perderam com o tempo. Pai, vem atravessar comigo esse deserto. Vem brotar. Aqui de pé. Agora